3, 3, 6, 7, 4, 2, 3, 6, chama e controle em 1, 2, 0, decimal 8. 3, 3, 6, 7. São 3367, contato radar na decolagem, se voltar no vídeo 360, saída São Bruno. São Bruno, 360, de nível, São 3367. 1290, tráfego superado, autorizado o final do procedimento LSX, pista 10, deixa para 2, meu pé, ajuste na 019, reposto com a estabilidade. As instruções já estão em papo. Sala 2733, curva direita na proa 045, limite é radial 290 do R Salvador. Sala 4206, completo o final do procedimento, chame torre em 198, decimal 95. Salvador, uma boa tarde, azul 4206, atente nação. São 3045, decolagem autorizada, pista 90, vento 170 graus, 12 mais. Decolagem autorizada, azul 4206, continua para começar, agora continua. Continua com 1019, azul 4206. 314, chama o centro Recife, frequência 1285, alterna 1245. Alternando 2, corrigindo 2545, alternado. 6314, Janeiro, boa. Primário 1285. 8, 5 decimal, obrigado. Estou localizado, pistão 0, vento 170 graus, 132. Autorizando pouso, pistão 0, azul 420. 3045, decolada aos 39, chame o controle salvador em 130, decimal 8. Teste da 3145. Eu preciso da Prontimote, passar 3367. São 3367, isso é a chamada de autorização. Mais segunda, guarda, só 3. São 3145, contato radar na decolagem, se prepara nível de voo 340, saudação, voo 1, autorizando voo a líder. Voo de líder, 340, são 3145. 2733, autorizado o final do procedimento RNAVE, deixa para 2500 PES, ajuste na 019, reporte contabilizado. 2500, autorizado o final do procedimento, reportará estabilizado, 2733. Chiraia 210, complexão do procedimento, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 3367, autorizado o armótimo. Prontimótimo, Prontimótimo, boa tarde, Chiraia 210, da localizadora 110, Chiraia 210. Chiraia 210, continua a próxima, está agora de pistoleiro. Riviera Verás com 10 mãos. Azul 4206, nós somos 41, nós vamos à direita e chama só a linha da usina do sinal 9. Oceania 6290, tráfego do estado, pelo autorizado, pistão a zero, vento 170 graus, 90 nós. Sim, livre, pouso, 90, Oceania 6290. Papai, uniforme, vê se a água, posso usar essa mesma, rapaz, quando eu não vou dar a descida. Chama o centro de assistência na frequência 1235, ou dando 1238. Estabilizado, com a senhora 2733. Com a senhora 2733, com a senhora do procedimento renal, chama a torre na frequência 18 e sal 95. Torre 18 e 95. Sente Forçada 2733, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso. Estou aguardando a autorização de pouso 2733. Serra do Céu, Forçada. Boa A Tango Delta está em uniforme, deixa para 1 no meu pé, ajuste no 019. Chama o centro Recife na frequência 12835, alternando 238. Está o 3-4. Autorizado pouso pista 1-0, tráfego já avistado, 1-6-0 graus com 10-2. Autorizado pouso pista 1-0, funcionário do 723. Tiago Cioff, cabeça para 1 no meu pé, chame a torre na frequência 1-8-9-5. 1 no meu pé, chame a torre, 1-8-9-5, Tiago Cioff. Tiago Delta, papai uniforme, cabeça para 1-1-5-10. Salvador, boa tarde, 3676, informação do CR. 136-76, sendo identificação, voando para interceptar a chegada do MED 1, desça para o nível de 2050, ajuste na 09. 519, desça 050, pode estar na 3676. Número 026, acende a identificação, via chegada BOF, deixa para 4 mil pés, ajuste na 019. Delta Papai Uniforme, fica tentando um tráfego de 2 horas, 5 milhas, mantendo 1 no meu pé, voando Ceasa, o Charlie 150. Ceasa. Tá terminado, o chefe vai ser mais livre, funciona 2733. Como na presente, faça um 360 com curva à esquerda. Escuta. Escuta, Zero Céu. Autorizado o final da 7, reposta a terceira milha fora. Autorizado o final da 7, Zero Céu. Número 9023, deixa para 4 mil pés, autorizado high speed, número 2 na aproximação. Número 9023, negativo, autorizado pela. Delta Papai Uniforme para ingresso em circuito de tráfego, chame a torre na frequência 198 do Sinal 95. Tango Mike e Eco Oscar, voa na Cruz Coral. mais que uma sala 57 confirmando pátio? É, libera na Quebec, se ele vai tirar aqui agora, acho que eu consigo trabalhar. Confirme. Como 869, redução de velocidade 2409. O 9189, acione identificação, via chegada do Med-1, deixa para o nível de voo 060, ajuste na 09, redução de velocidade 2509, número 4, na aproximação. Complete novo procedimento, chama a torre na frequência 1195. Azul 9023, operação para sequenciamento, curva esquerda na proa 200, limitado pelo localizador, guarde o último vetor 47. Esquerda 200, limitado pelo localizador 9023. Camarada, descida para quanto tempo? Azul 9023, autorizada descida 2010. 2010, 9023. Papai Uniforme, seu solo 01, backtrack autorizado, após pista livre. Siga o Dr. Papai Uniforme, até a base, reporte pista livre. Boa tarde, 367 pista, estabilizado elétrico, X-ray 0. O 9189, redução de velocidade 2309. Sou localizado, pista na 0, 397 graus, na 2, né? Reposto 0 para 367. telefone. Gomo 869, desça para 4, meu pé, a gente não vai lá. São 3676 no solo 05, lugar direito, no 21 da escala 9. Visita, São 9023, 46 para o localizador, curva esquerda na praia 165, autorizado final do procedimento LS-X-Ray, reporte contabilizado. Esquerda 165, autorizado, LS-X-Ray da 10-1-0-0-0-0. 9189, deixa para 4.000 pés, reduz a velocidade para 2.009. Você está nível LF do Gol 1869? Gol 1869, autorizado, final do procedimento LF-X-Ray, pista 1-0, deixa para 2.000 pés, reduz a velocidade para 1909. Ok, estando para 2.000, 1.090, está nível LF, 69. Estabilizado, ADA 10, 1023. 1023, compartilhado procedimento, chama a torre na frequência 18, do final 9. 7, 7875, 9023. Salvador, azul 9023, estabilizado, final da 1-0. Azul 9023, continue em aproximação, agora de perigoção de cor. É, 9023. Azul 9023, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 170 graus, 129. Sim, pouso autorizado, azul 9023. Aluno 89, de transação para estacionamento, curve à esquerda na prova 045, nessa prova interceptor localizador, deixa para 3 mil pés. Esquerda 045, desce para 3 mil, interceptor localizador, 989. Aluno 89, tráfico de transação, na posição 12 horas, 8 milhas. Grau speed de 1809 em redução, um bom de 73. Afirmo, Campo Avista. 69, completando o procedimento, chama todo na frequência 1-8, sinal 95. 2-8-5, 1-8-9. 2-9-1-8-9, autorizada a descida para 2-9-7, reporte com disponibilidade. 2-9, batalha, estabilidade. Salvador, muito boa tarde, 1-8-9. 1-8-9, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-2-9. Eu pouso 1-0, 1-8-9. Estabilizado, com o Campo Avista, 1-9-1-9. 1-9-1-9, procedimento, chame a torre na frequência 1-9-1-9-5. 1-9-1-5, D894, acena identificação, via chegada do BMED 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 019. Já está, 3894. contact Sonho Gol 9189. Sala de 5 e Bering, deixa eu mostrar a linha 9. Divisão na direita, sala em 2189, gol 869. Gol 919, tráfego no estado, pouso autorizado. Pista na 0, centro na 60 graus e na 09. Livre na pista na 0, gol 989. Obrigado pelo atendimento, estamos estabilizados. 109, cancelado o registro de velocidade, deve ser para a GQ, pode ser utilizado 3394. 3894, completo o procedimento controle em 118 do sinal 5. 3895, já, 3894. Com 3894, QNH 1099, autorizado pouso pista 10, vento 160 graus, 129. 3 a 1 0 3, 8 a 4. Positivo 3025 para 2 metros, sente principais de velocidade e altitude, registrar 09, está autorizado o procedimento em posto publicado. Livre das restrições, informará no ILS. Vou na meia partida. Retorno 4, sala de 29, direita, no último decimal 9, sol. Direita, 29. challenge. Tem mais alguns filmes, tá utilizando 4 filmes que você vai ingresso na pista. Ingresso na pista no 7x35, reposto na cabeceira iniciando o teste. Eu vou no 645. Número 5, 1895. 1895, no 645. Sou Salvador, vou no 645. Vou no 645. General no 019. Fazer uma aproximação agora em São de Curso. Tá, São de Curso. A gente o 1699, a linha decola sem parada? Aqui, não tem nada. A linha decola sem parada, o vento no 60 graus e no 0 baixo. Aproximação, que é legal no 09.